está o mar vermelho e atrás vem faraó. Se apresenta o desespero, Deus não vai deixá-lo só. Vai rasgar o mar ao meio pra você passar. Ele é o único Deus verdadeiro e vai te ajudar. Deus despedaça a lança e quebra o arco do inimigo. Seu povo atravessa o mar em terra seca sem correr perigo. Abre a porta fechada e entrega aos seus os tesouros escondidos. Mensageiros e de seus ministros, fogo abrasador. A nuvem de dia, a coluna à noite, guia seu povo por onde passar. Abate o soberbo, levanta o caído, ele é poderoso, nunca vai mudar. Se você é temente, Deus está na frente, tenha certeza, a vitória virá. Ele é o seus ministros, fogo abrasador.